Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Semana chegou, que maravilha, que bom estarmos juntos, até que enfim, né? Hoje é sexta-feira, olha que maravilha estar com você, a partir de agora, com muita música sertaneja, recordando os modão, quem vos fala é esse amigão de sempre aqui, ó, o Elbert Andrade, é nós na fita, Lucas e Luan, quero começar com eles aqui, Bebedeira, depois César Menotti e Fabiano, no Rancho Fundo, se preparem, o programa de hoje está imperdível. Que o coração da gente, quando menos esperamos, por alguém ele se prende. Por exemplo, esse é meu caso. Vacilei, marquei, bobei. E agora, meus amigos, é aquela bebedeira. Apaixonada. Quando menos esperamos, por alguém ele se prende. Por exemplo, esse é meu caso. Vacilei, marquei, bobei. E agora, meus amigos, é aquela bebedeira. Apaixonado, alucinado. Sertanejo, o sertanejo. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Sem um aceno, ele pega na viola e a lua por esmola.

amor. E então você verá o valor que tem o amor, e muito vai chorar ao lembrar o que passou. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Faça de conta que pra você não sou ninguém. Não sou ninguém. Baô Sertaneja. Acabar meu tormento dizendo que me ama. Só você poderá dar fim nesta agonia e devolver a alegria que a vida reclama. A vida tornou-se sem sentido de repente. Não tenho mais vontade de viver. Queria tornar meu sonho em realidade, matar na sua boca a saudade e no seu lindo corpo me e as melhores. Baú Sertanejo. Eu sempre disse passadas não movem moinhos, mas a saudade é um rio que vive passando pelo meu caminho. Quanto mais digo que odeio, mais eu te rodeio com o meu pensamento. Não adianta tentar te lembrar de outro jeito, se o meu coração ama até seus defeitos, não quer que eu esqueça jamais de você. E assim eu vou brigando com meu próprio ego, quanto mais eu nego, mais você me tem. Tento imaginar meu corpo em outros abraços, mas em seu lugar eu não vejo ninguém. Nós dois, choro quando a saudade dói em mim depois. Canta aí. Meu amor, você não me sai daqui do pensamento. Meu amor, volta inesperado quando chega o vento. Vem de lágrimas sobre os meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar que a vida é melhor sem você, mas meu coração não se deixa enganar. Vivo inventando paixões pra fugir da saudade, mas depois da cama a realidade é só sua ausência doendo demais. Dá um vazio no peito, uma coisa ruim, o meu corpo querendo seu corpo em mim. Vou sobrevivendo num mundo sem paz. Canta aí, gente, me ajuda. E pra você poder voltar, cair no aconchego dos seus braços, corpo, alma, me entregar. Sentir a emoção de ser amado, ser bem-vindo em sua vida. Curtir essa paixão incontrolável, onde o amor é a saída. Quem sabe canta, gente, vem algo. Encosta o meu peito sobre os seios seus. Desfruta o sabor do amor que há nos lábios meus. Amo você. Vale. Maria Cecília e Rodolfo, Águas Passadas e Nuvens e Lágrima. Eita, nós, que essas modas, viu? Chico Rei Paraná, Só Você, Leonardo, Uma Canção, ainda César Menotti e Fabiano, do Rancho Fundo, Lucas e Luan, Bebedeira. Daqui a pouquinho, vou trazer aqui, ó, os amigos aí lá do Paraná, Sérgio e Serginho. Aguenta aí que eu volto. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Aceito uma desculpa, Sérgio e Serginho. Na sequência, os meninos de Piracicaba, César e Paulinho. Que saudade matadeira! Uma semana que não liga e que não dá sinal de vida. Eu acho que já estou te perdendo. Eu já sinto a dor. Só não concordo que virando as costas é a única saída. Já estou sentindo o cheiro da solidão. Um vazio no peito, um aperto no coração. Isso são sintomas de quem tá pra ser abandonado. Só me resta agora uma explicação. Se é pra eu te dar ou pra te pedir perdão. Ou se vai haver um recomeço ou está tudo acabado. Assuma de uma vez seu erro e venha ao menos me dizer adeus. Por que sumiu? Por que tem tanto medo? O amor é mesmo assim acontecer. Só não me deixe neste embaraço. Nem meu coração levar a culpa. Cria coragem e vem me encontrar. Pode ocultar, prometo que aceito uma desculpa. Só me resta agora uma explicação. Se é pra eu te dar ou pra te pedir perdão. Ou se vai haver um recomeço ou está tudo acabado. Assuma de uma vez seu erro e venha ao menos me dizer adeus. Por que sumiu? Por que tem tanto medo? O amor é mesmo assim acontecer. Só não me deixe neste embaraço. Nem meu coração levar a culpa. Cria coragem e vem me encontrar. Você pode ocultar. Prometo que aceito uma desculpa. Baú Sertanejo. Preciso tanto de você pra dar um fim nessa agonia. vem me tirar desse sofrer, dessa saudade que judia. Vem me tirar desse sofrer, dessa saudade que judia. Ai, que saudade matadeira, era efeito espinho de joar. Ai, que saudade matadeira, era efeito espinho de joar. Cutuca feito espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar. Cutuca feito espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar. Seu beijo, do seu abraço apertado, há tempo que eu não te vejo, faz assim não que é pecado. Preciso tanto de você, pra dar um fim nessa agonia. Vem me tirar desse sofrer, dessa saudade que judia. Vem me tirar desse sofrer, dessa saudade que judia. Ai, que saudade matadeira, fere feito espinho de joar. Ai, que saudade matadeira, fere feito espinho de joar. Cutuca feito espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar. Cutuca feito espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar. Ai, que saudade matadeira, fere feito espinho de joar. Saudade matadeira, fere feito espinho de joar. Cutuca feito espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar. Cutuca feito espora no meu peito, coração bate sem jeito, suspiro pra não chorar. Ai, que saudade matadeira, fere feito espinho de joar. Ai, que saudade matadeira, fere feito espinho de joar. Baú Sertaneja, aqui é bem melhor. Ela sente saudade, ela me ligou e por telefone ela chorou. Sente saudade, ela quer voltar, e por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor, de que ela chorou, de que ela chorou. Ela chorou de amor, ela chorou de amor, de que ela chorou, de que ela chorou. Ela chorou de amor. Ela diz que sofreu, solidão, e por telefone ela pediu perdão. E eu a perdoei pra não vê-la chorar. Quando a gente ama é lindo perdoar. Ela chorou de amor, de que ela chorou, de que ela chorou. Ela chorou de amor, ela chorou. Diz que vem e eu vou esperar. Pelo telefone não dá pra se amar. Ela chorou de amor, de que ela chorou, de que ela chorou. Ela chorou de amor, ela chorou de amor, de que ela chorou, de que ela chorou. as melhores. Baú Sertanejo. Camarim Luciano e os filhos do Senhor Francisco, apaixonado por você. Gine Geno, ela chorou de amor, e ainda César e Paulinho, que saudade matadeira. Aceito uma desculpa, né, Sérgio e Serginho. Daqui a pouco tem Felipe Falcão, aguenta aí. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Está de volta. Essa é a sua rádio preferida, sempre as melhores músicas aqui no baú. Agora tem Felipe Falcão, 1997, Louco de Paixão. Lá em casa toda festa ia pra cozinha, dispensa cheia, mel, feijão e farinha. E no calor do fogão, a lenha e da viola, ninguém que ali tivesse tão cedo ia embora. Quando nascia o sol lá no sertão mineiro, café com broa, queijo e requeijão caseiro. Lá em casa anoitecia e eu dormia feito quem jamais tinha. tempestade, tanta paz. Lá em casa o céu era mais céu, e quando olho pras estrelas penso ouvir as vozes dos meus pais. Lá em casa anoitecia e eu dormia feito quem jamais queria despertar de tanta paz. Lá em casa o céu era mais céu, e quando olho pras estrelas penso ouvir as vozes dos meus pais. Saudade de lá em casa, dos campos e do riachinho de água rasa, em que na beira eu sentava pra pescar, e aba fresca e muitos causos pra contar. Há tempos que saudade de uma mineira, amor que é verdadeiro, dura a vida inteira. Lá em casa anoitecia e eu dormia feito quem jamais queria despertar de tanta paz. Lá em casa o céu era mais céu, e quando olho pras estrelas penso ouvir as vozes dos meus pais. Lá em casa anoitecia e eu dormia feito quem jamais queria despertar de tanta paz. Lá em casa o céu era mais céu, e quando olho pras estrelas penso ouvir as vozes dos meus pais. Você e as melhores, Baú Sertanejo. Abra aquele vinho que ficou guardado, esperando a gente se reconciliar. Põe a camisola preta transparente que dei de presente pra gente se amar. Me abraça, me beija, me ama, deseja, só você me deixa louco de paixão. Hoje eu vou matar o que está matando, o que está sufocando o meu coração. Eu quero ver nós dois rolando pela cama fora, esquecer o tempo, esquecer a hora. Eu quero adormecer num abraço seu. Eu quero me sentir entrando no seu sentimento, ouvir o seu gemido que vem lá de dentro, ouvir você dizer que seu amor é meu. Me abraça, me beija, me ama, deseja, só você me deixa louco de paixão. Hoje eu vou matar o que está matando, o que está sufocando o meu coração. Eu quero ver nós dois rolando pela cama fora, esquecer o tempo, esquecer a hora. Eu quero adormecer num abraço seu. Eu quero me sentir entrando no seu sentimento, ouvir o seu gemido que vem lá de dentro, ouvir você dizer que seu amor é meu.

pensamento escapa pelos olhos, percorrendo seus segredos. Avança por detrás de suas roupas, no caminho dos meus dedos. Obrigado por você existir. Obrigado por você me amar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar, acordo pra sonhar. Ataíde Alexandre, acorda pra sonhar. Gente, Giovanni, meu último amor, e também tivemos aí Milionário José Rico, Sonhei com Você. Começamos tudo com Felipe e Falcão, Louco de Paixão. Daqui a pouco, mais músicas aqui na rádio. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Matos e Matheus, vem em mim, paixão. Depois tem Leandro mais o Leonardo de 94, Mulher Brasileira. Abrindo mais um bloco do Baú Sertanejo. Eu sei que você já sabe que eu sei. Você nunca disse nada, eu também nunca falei. Deve ter visto em meus olhos no instante em que te olhei. Porque também vi nos teus tudo que sempre sonhei. Amor à primeira vista, disso sempre duvidei. Pra provar que estava errado, por você me apaixonei. Vem em mim, paixão, pra espantar a solidão. Só nos braços da morena, tô gamado e fico assim. Bebo todas e mais uma, se ela de mim. Foram seus olhos castanhos que me fez ficar assim, preso igual peixe na rede, sem domínio sobre mim. E essa pele morena que por Deus foi bronzeada, arrepia o meu corpo, vem ser minha namorada. O nosso primeiro beijo vai ser louco de emoção. Depois disso eu garanto, domino seu coração. Vem em mim, paixão, pra espantar a solidão. Só nos braços da morena, tô gamado e fico assim. Bebo todas e mais uma, se ela fugir de mim. Tá faltando muito pouco pra botar pingo no i. Vou dizer ao seu ouvido o que mais eu quero ouvir. Não te troco por ninguém, de você não abro mão. Não sou fino executivo, mas com orgulho sou peão. E se não tens preconceito, vem comigo, vem viver. Menina, por onde eu for, meu destino é com você. Vem em mim, paixão, pra espantar a solidão. Só nos braços da morena, tô gamado e fico assim. Bebo todas e mais uma, se ela fugir de mim. Vem em mim, paixão, pra espantar a solidão. Bebo todas e mais uma, se ela fugir de mim. Bebo todas e mais uma, se ela fugir de mim. Bebo todas e mais uma, se ela fugir de mim. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Você passa sorrindo, mostra esse olhar atrevido. Juro, dá vontade de te agarrar. Você me mexe tanto comigo. Põe meu coração em perigo. Não sei até quando vou aguentar. Qualquer dia eu perco a cabeça. Chuta a porta, viro essa mesa. Só pra ver de perto no que vai dar. Sou capaz de qualquer besteira. Por você, mulher brasileira, eu já fiz de tudo pra te ganhar. Com seu corpo vai meu olhar. Em qualquer lugar que eu te vejo, arrastando tantos desejos, o ciúme vem pra me machucar. Qualquer dia eu perco a cabeça. Chuta a porta, viro essa mesa. Só pra ver de perto no que vai dar. Te ganhar. Melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Sentimental eu sou. Sou assim, porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. Por isso é que se diz como ele é sentimental. Romântico é sonhar, eu sonho assim, cantando estas canções para quem ama igual a mim. E quem achar alguém como eu achei, verá que é natural. Como eu fiquei cada vez mais sentimental. Alguém natural. Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Devolva todas as minhas coisas porque não me servem. Numa caixa que eu vou buscar. À noite vou bater na porta com toda tristeza. Você vai rever a quem não consegue amar. Prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto. Cansado por esta saudade que me fez sentir. Ainda quero lhe pedir com muita esperança, junto com as coisas, quero por lembrança o beijo do adeus pra depois sumir. Receber em mim um cheiro de bebida. Compreenda, precisei coragem pra rever você. Não pense que eu seja um boêmio, pois não sou ainda. Mas hoje, para não chorar, tenho que beber. Aparecer à noite pra esconder meu rosto. Cansado por esta saudade que me fez sentir. Ainda quero lhe pedir com muita esperança, junto com as coisas, quero por lembrança o beijo do adeus pra depois sumir. João Mineiro e Marciano, beijo do adeus. Ainda ouvimos aqui Milionário e José Rico, Sentimento Demais. Leandro mais Leonardo cantou também modão, Mulher Brasileira. Matos e Matheus, Vem de Mim, Paixão foi a primeira desse bloco. Já já tem os meninos do Brasil, daqui a pouquinho, Chitãozinho e Xororó. Se liga aí. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado de volta na sua rádio. Sexta-feira é dia dela, é dia da loira gelada. Canta pra nós, hein? Chitãozinho e Xororó. Depois tem Teodoro e Sampaio. Machuque, esqueço na marra. Quem pintou o sete com meu coração? Hoje eu vou dar o troco, nem que a casa caia. Vou pegar carona no rabo de saia e provar o gosto de outra paixão. Hoje vou secar o bagaço, encher o caneco. Quero amanhecer aqui nesse boteco. Vou pagar sozinho a conta da saudade. Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa. A mulher que amo já bateu as asas, levando com ela a felicidade. Matou o seu desejo, louca de paixão, dormiu no meu abraço. Depois partiu meu sonho em um pedaços, fez pouco caso do meu amor. Agora o que me resta é afogar no peito a dor apaixonada. Traz uma loira gelada que a minha morena me caneco, quero amanhecer aqui nesse boteco. Vou pagar sozinho a conta da saudade. Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa. A mulher que amo já bateu as asas, levando com ela a felicidade. Matou o seu desejo, louca de paixão, dormiu no meu abraço. Depois partiu meu sonho em mil pedaços, fez pouco caso do meu amor. Agora o que me resta é afogar no peito a dor apaixonada. Traz uma loira gelada que a minha morena me abandonou. Matou o seu desejo, louca de paixão, dormiu no meu abraço. Depois partiu meu sonho em mil pedaços, fez pouco caso do meu amor. Agora o que me resta é afogar no peito apaixonada. Traz uma loira gelada que a minha morena me abandonou. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Quanto tempo esperando você voltar? Quanto tempo torcendo, querendo outra vez te abraçar? Sua atitude me fez compreender que não tem outra igual a você, e apesar do errado ser eu, você volta para os braços meus, se desculpando e querendo ficar. Era eu quem devia partir e você deveria ficar. Mas quem pede perdão é você, é você quem começa a chorar. Seu pranto só deve cair se for pranto de felicidade. Você nunca mais vai me perder se eu perder você. Morrerei de ficar. Mas quem pede perdão é você, é você quem começa a chorar. O seu pranto só deve cair se for pranto de felicidade. Você nunca mais vai me perder se eu perder você. Morrerei de saudade. Baô Sertaneja. esta madrugada e eu contando estrelas. Ela deve estar dormindo e eu pensando nela. Volto pro meu quarto, converso com o espelho e choro de saudade embaixo do chuveiro. Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar, eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar. Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar, eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar. Coração, você entrou num barco furado, ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão. Coração, você bateu em porta errada, procura uma nova estrada, sai dessa, coração. Eu tenho paixão pra dar, eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar. Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar, eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar. Coração, você entrou num barco furado, tira o corpo de lado e deixa a gente na mão. Coração, você bateu em porta errada, procura uma nova estrada, sai dessa, coração. Coração, você entrou num barco furado, ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão. Coração, você bateu em porta errada, procura uma nova estrada, sai dessa, coração. Sai dessa, coração. Sai dessa, coração. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Chorei por você nas noites escuras, andando a pé na estrada. Às vezes chovia e não tinha onde me esconder. Soluçava de frio e com fome e a roupa molhada. Não tinha dinheiro pra comprar passagem, mas para viver não faltava coragem. Amor pobrezinho eu te oferecia, mas era da alma que ele nascia. Amor pobrezinho eu te oferecia, mas era da alma que ele nascia. Música. pedi pra você me querer. Mas as minhas súplicas de amor de nada valia. Mais uma viagem perdida, chorando eu marcava no livro de minha mente que nunca enchia. Os anos passaram, você se casou, eu não voltei mais, o tempo passou. Já faz tanto tempo que eu te perdi, vaguei pelo mundo e não te esqueci. Já faz tanto tempo que eu te perdi, estou vivo por fora, mas por dentro eu morri. As melhores, Baú Sertanejo. Na teia, você me prendeu, provei seu veneno. Adormeci, acordei no seu corpo molhado, banhado e sereno. A pele cor de bombom, recheio de caramelo, na boca um vermelho batom. Amor rasgando lençóis, tira o juízo de nós. Sem juízo que é bom, é tão bom. Sempre acordar de manhã e te ver do meu lado, toda manhosa, quase louca de desejo, me pedindo um beijo, maravilhosa. Não há dúvida, seu amor é meu, meu amor, sou todo seu. Sei que sou só de você, seu olhar é a paixão. Sei que sou só pra você, as batidas do seu coração. Sei que sou só de você, seu olhar é a paixão. Sei que sou só pra você, as batidas do seu coração. Te ver do meu lado, toda manhosa, quase louca de desejo, me pedindo um beijo, maravilhosa. Não há dúvida, seu amor é meu, meu amor, sou todo seu. Sei que sou só de você, seu olhar é a paixão. As batidas do seu coração. Sei que sou só de você, seu olhar é a paixão. Sei que sou só pra você, as batidas do seu coração. Gian Giovanni, recheio de caramelo, grande sucesso da dupla. Ainda milionário em José Rico, também nós conferimos aqui A Pé na Estrada. Gian Giovanni, Sai Dessa Coração, Teodoro Sampaio, Errado Sou Eu. Ainda ouvimos o Chitãozinho mais o Xororó, Loira Gelada. Daqui a pouquinho vem as últimas aqui da sua sexta-feira. Aguenta aí que eu volto. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Muito fã, Denis Denner, regravação. Depois tem lá de 1998, Rick e o Renner. Nós somos dois sem vergonha. Um ricaço fazendeiro, por nome de Jeremias, deu a sorte do seu filho com uma cigana Maria. Ela disse: meu amigo, me corta o coração, mas se veio pra saber, vou lhe dar explicação. O seu filho vai morrer no chifre do boi do Jeremias, mandou chamar o empregado, vai buscar o boi tufão, deixa ele encurralado. Amanhã, rompendo o dia, o boi vai ser degolado. O moço era obediente, no cavalo foi montando, saiu pelo pasto afora, com o coração sangrando, desceu o chapéu no rosto pra ninguém lhe ver chorando. Animal no quintal ficou rolando naquele mesmo lugar. Menino estava brincando e na hora do almoço a sua mãe lhe chamou. Garoto saiu correndo, numa pedra tropeçou, caiu na ponta do chifre do boi que seu pai matou. Naquele sertão bravio nada puderam fazer, foram chamar o doutor, ele não pôde atender. O seu pai em desespero, vendo seu filho morrer, menino falou baixinho: papai, preste atenção, eu vou pra junto de Deus, me tenha no coração. Meu destino era morrer no chifre do boi tufão. Baú Sertanejo. Nós somos dois sem vergonha, em matéria de amar. Eu te amo e tu me amas, mas brigamos sem parar. Nós somos dois sem vergonha, não podemos ocultar. Você por que vai e volta, e eu por te deixar ficar. Toda noite a gente briga, por ciúme ou por intriga, sempre temos que brigar. Você diz que vai embora, e eu com raiva nessa hora, não te peço pra ficar. É problema de quem gosta, quando você vira as costas, a tristeza me acompanha. É mesmo um caso sem jeito, você vai e volta, eu aceito. Isso é uma pouca vergonha. Nós somos dois sem vergonha, em matéria de amar. Eu te amo e tu me amas, mas brigamos sem parar. Nós somos dois sem vergonha, não podemos ocultar. Você por que vai e volta, e eu por te deixar ficar. Já não sei mais o que faço, horas e horas eu passo consultando o coração. Pra sumir da sua vida, eu não vejo uma saída, não encontro solução. Ter um lar com muita paz, com carinho e tudo mais, é o que minha alma sonha. Não quero viver brigando, com você indo e voltando. Isso é uma pouca vergonha. Nós somos dois sem vergonha em matéria de amar. Eu te amo e tu me amas, mas brigamos sem parar. Nós somos dois sem vergonha, não podemos ocultar. Você porque vai e volta, e eu por te deixar ficar. Já não sei mais o que faço, horas e horas eu passo consultando o coração. Pra sumir da sua vida, eu não vejo uma saída, não encontro solução. Ter um lar com muita paz, com carinho e tudo mais, é o que minha alma sonha. Não quero viver brigando, com você indo e voltando, isso é uma pouca vergonha. Nós somos dois sem vergonha, em matéria de amar. Eu te amo e tu me amas, mas brigamos sem parar. Nós somos dois sem vergonha, não podemos ocultar. Você por mim vai e volta, e eu por te deixar ficar. Nós somos dois sem vergonha, em matéria de amar. Eu te amo e tu me amas, mas brigamos sem parar. Nós somos dois sem vergonha, não podemos ocultar. Você por que vai e volta, e eu por te deixar ficar. Baú Sertanejo. Não masca capinha angola, não vendo boi pra quem nunca foi boiadeiro. Acorda o nego no estalo da pinhola, num saco de sal eu faço meu travesseiro. Pra não entrar numa briga eu engulo o sapo, se entro bebo a lagoa pra não sair. Eu dou chute, pontapé e até nó no saco. Dou rasteira só pra ver poeira subir. Malandro não fecha o tempo no meu barraco. Macaco velho não vai do galho cair. Eu faço visita em casa de marimbondo. O ganso com a cansa choca não me amedronta. Eu dou pinga pro peão só pra ver o tombo. Quem não é peão não sabe o lado que monta. Barulho de lobisomem não me assusta. Cobra de duas cabeças não mostra ponta. Não mesmo meu peito em arame farpado, não saio pro mato sem o meu butinã. Em pau fino eu não gasto o meu machado, vara mole não dá cabo de enxadão. Arame liso não serve pra ser cargado, a cerca do meu país é meu coração. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Feche os olhos e adormeça em meus braços, meu amor. O adeus pode esperar, mas essa noite por nós dois. Sei que pássaros feridos não podem voar, e que nós não fomos feitos pra nos encontrar. Onde estamos, nosso ninho, não vão te afastar de mim. Sem teus braços eu já nem sei existir. Não vá, não vá, não vá. Seu lugar é ao meu lado, em nossa cama. Não vá, não vá, não vá. Compartilhe seu calor. Não vá, não vá, não vá. Um motivo eu tenho a mais a cada instante. Quem sou eu neste lugar sem você pra acalentar? Não vá, não vá, não vá. Você, pra mim é um eterno esperar. Dos teus lábios é que vem a força pra me sustentar. Em teus olhos eu encontro razões pra viver. E você se encaixa em mim como uma luva. Mais de mil e um motivos tenho pra você não ir. Essa noite não foi feita pra partir. Não vá, não vá, não vá. Seu lugar é ao meu lado, em nossa cama. Não vá, não vá, não vá. Compartilhe seu calor com quem te ama. Não vá, não vá, não vá. Um motivo eu tenho a mais a cada instante. Quem sou eu neste lugar sem você pra acalentar? Não vá, não vá, não vá. Alan e Aladim, não vá. Essa foi minha última de hoje aqui na sua sexta-feira. Matos e Matheus, nó no saco. Eita, nós, hein? Rick Renner, lá de 1998, nós somos dois sem vergonha. Dennis e Denner, muito fão, foi a primeira do bloco, desse último, nosso último bloco aqui do baú da sua sexta-feira, que tá indo embora. Mas, olha a todos, hein? Um bom final de semana. Obrigado a você pelo carinho da companhia. E a gente se encontra em nossa próxima edição. Um abraço aqui do amigo Elbert Andrade e até lá. Valeu, gente! Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.